Vamos falar sobre doação de sangue. Atenção, em um aviso de utilidade pública, o hemonúcleo do Hospital Ministro Costa Cavalcante, aqui de Foz do Iguaçu, está com baixo estoque de sangue para transfusões. Se você quer, portanto, fazer algo aí pelo próximo, vá lá e dê sua contribuição doando sangue, não importa o tipo. O hemonúcleo fica ao lado do Hospital Costa Cavalcante, na Vila A, e o telefone para contato é o 3576-8000, repetindo aqui, 3576-8000. Está na linha conosco Wilbur Souza, gerente da Estação Ciências, né, no Parque Tecnológico Itaipu. Bom dia, Wilbur. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes aí da RCI. É um prazer falar com vocês. Vamos falar aí de um evento que acontece, né, no Parque Tecnológico Itaipu, aqui em Foz do Iguaçu, a Ficiências, Feira de Inovação das Ciências e Engenharias, e que está com as inscrições abertas a partir de hoje. Exatamente, hoje inicia as inscrições aí para a Ficiência, a gente está chegando à nossa 7ª edição, e aí todos os alunos que estiverem, alunos e professores, né, das escolas públicas e particulares de Foz e região que estiverem nos ouvindo, já podem iniciar as inscrições hoje. O evento acontece em novembro, como todo ano acontece, e é uma oportunidade para alunos do final do Fundamental 2 e alunos do ensino médio de apresentarem as suas ideias, concorrerem a prêmios e uma série de outras situações. E vamos até explicar um pouquinho como é que funciona a Ficiências. É uma feira em que os alunos podem, inclusive, apresentar trabalhos? Exatamente. É uma feira de iniciação científica, né? Voltada para alunos do oitavo, nono ano, primeiro e segundo do ensino médio, em que trabalhos das mais diversas áreas, Guilherme, engenharias, área da saúde, áreas sociais, enfim, das mais diversas áreas do conhecimento podem apresentar trabalhos. E aí, lá em novembro, quando a gente realiza a etapa presencial, são reunidos 150 trabalhos de todo o Paraná, e eles, no caráter avaliativo, com uma comissão científica composta de várias universidades do Paraná e também do Brasil, eles vêm até Foz do Iguaçu e fazem análise desses trabalhos. Então, é uma oportunidade ímpar aí para alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, deles apresentarem suas ideias, trocarem experiências com outros alunos de outras regiões do Paraná, também do Paraguai, também da Argentina, e aí numa ideia da gente desenvolver, digamos assim, muito mais a nossa região aí no que diz respeito a inserir o jovem já cedo na questão da iniciação científica. E é esse ponto que eu queria focar mesmo, né? Porque além aqui dos alunos brasileiros, também estão sendo convidados alunos das regiões de fronteira aqui do Paraguai e da Argentina para participar da Ficiências? Isso, a Ficiências, como eu disse, ela está nessa 7ª edição e ela já nasceu com esse caráter trinacional. Então, nos últimos anos a gente teve representantes da Argentina e do Paraguai. Ano passado, só para situar o pessoal, foram 10 trabalhos do Paraguai, sendo que desses 10 trabalhos, 3 foram vencedores, foram trabalhos aqui da região, mais especificamente de Santa Rita. Então, há esse intercâmbio, além do intercâmbio de conhecimento nessas áreas que eu mencionei para ti, é um intercâmbio também cultural, né? Então, os alunos do Paraguai vêm e apresentam sua realidade, os alunos aqui do Brasil, escola particular, apresentam a sua realidade, escolas públicas também. E isso faz com que a educação, que seja o grande ponto a ser trabalhado nesse evento. E é um evento realmente fantástico aí. Eu, se estivesse, né, se na minha época de ensino fundamental, ensino médio, tivesse um evento como esse, certamente eu teria o maior interesse em participar. Na internet, como é que é possível obter informações, Wilbur? Você acessa o site www.ficiencias.org, ali a gente já vai estar com o anúncio das inscrições, né, os formulários para que os jovens possam se inscrever. Até mesmo a gente coloca ali um guia orientativo de como preencher o trabalho, quais são os tópicos que precisam ser preenchidos, etc. É importante ressaltar, Guilherme, que para essa edição a gente está abrindo também o Ficiências Kids. É a primeira edição que a gente está trabalhando, e aí ela não tem um caráter avaliativo como a Ficiências tradicional tem, mas um caráter expositivo. Então a gente está fazendo um trabalho junto às escolas públicas e privadas aqui de Foz do Iguaçu para a gente oferecer essa questão da iniciação científica, de um trabalho de investigação nessa questão das problemáticas que acontecem hoje de forma corriqueira no cotidiano, para que o jovem inicie esse trabalho, a criança, na verdade, inicie esse trabalho quanto antes. Então a gente está criando Ficiências Kids, que é voltado para o final do Fundamental 1. Então alunos de quarto e quinto ano, terceiro, quarto e quinto ano, poderão também apresentar trabalhos, como se fosse uma reunião das feiras pedagógicas, feiras de ciências que acontecem em toda a cidade. A gente vai reunir todos esses jovens no espaço também que a gente vai realizar eficiências, para que esses jovens façam também esse intercâmbio de suas realidades, de suas escolas aqui em Foz do Iguaçu, e também já passem a ter um contato com esse jovem, no caso da eficiências, que já está um pouco mais, já em função da idade, já está mais na frente, já está fazendo ideias um pouco mais elaboradas, para que a gente consiga fazer esse caminho da educação completo e não fique apenas restrito ao ensino médio. A gente quer fazer essa construção desde os pequenos. Portanto, você que está nos ouvindo agora aí, que tem interesse, ou você que tem um filho nessa idade aí, ó, já incentive a participação, digite ali eficiências, tudo junto, no Google, para obter informações. A feira, né, Wilbur, acontece 6, 7, 8 e 9 de novembro no Hotel Golden Park, aqui em Foz. Exatamente. É importante ressaltar que para essa edição também a gente vai fazer um horário um pouco diferenciado, principalmente para os maiores, para que a gente estenda um pouco a feira e a gente possibilite a comunidade iguaçuense e da região como um todo de visitar a feira. É importante porque existem muitos trabalhos interessantes, assim, eu acho que é uma oportunidade única da gente ver o que os nossos jovens eles estão construindo de massa crítica aqui na região e no estado como um todo. Então a gente vai fazer um horário diferenciado e provavelmente iniciando às 9 da manhã e finalizando às 19h30. E isso faz com que o pessoal que está com seu filho, que está trabalhando até às 18 horas, eles possam, a gente estenda um pouquinho a feira, eles possam prestigiar esses alunos e por que não, conhecer um pouquinho mais do que eles trazem para a gente. Wilbur Souza, gerente da Estação Ciências do PTI, Parque Tecnológico Itaipu, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, um abraço e bom dia a todos.